tudo pode acontecer. A noite, tudo pode acontecer. Caminhando pela noite, eu observo pessoas jogadas, traças. Jornal vira cobertor dos que habitam as ruas e as praças. Enquanto cê dorme, tá rolando muita ação. Lixo e luxo se mistura no meio da multidão. Meretrizes segue em busca no seu tostão. Na madruga eu vejo vários no apetite, na febre de confusão. A milhão eu flagro pichadores, grafiteiros, expressando nas paredes o seu sentimento verdadeiro. O sofrimento, o amor e a maldade se colocam enorme densidade na cidade, onde é tenso movimento, diversão, prazer e drogas. Enxerga todo momento, como poeta registro tudo no meu pensamento. Pra chegar no aposento e escrever, na madruga o medo aluga, pois cê não sabe o que vai acontecer. Seres de todo canto sai da toca pro rolê, ando ligeiro, porque se eu buscar alguém pode me render. Muitos se anestesiam pra esquecer do frio e da fome, outros embriagados nem sabem qual é seu nome. Revelo fatos noturnos, tipo Mr. M. Quando escurece, a trilha sonora é barulho de sirene. A noite, tudo pode acontecer. Dama soberana traz o brilho à madrugada. Lua me acompanha desacompanhada, solitária, iluminada no mar de estrela afogada. Dá o tom a serenata serena, noite gelada. Caminhada fria, calma, alma feita enfeitiçada. Cada passo da passada, passado pela calçada, onde o cada um é cada e coroa no cara a cara. Quando o coração dispara, encontrando a pessoa amada. Tempo não para, ele corre. Tem quem corre, quem socorre, quem com a cola esconde a fome. Tem quem vive, tem quem morre. Quem escapa da neurose a cada gole, a cada dose. Overdrive, overdose, over alguém nunca dorme. Tem quem bola, bomba o plano, bate papas, minos, mano. Noite adentro, sabe como o Kimbo vai e vem de novo. Passa dia, mês e ano, inverno, verão, outono. Boemia, o retorno, abrigo do cão sem dono. A noite, tudo pode acontecer. A noite, tudo pode acontecer. Quando anoitece, tudo fica diferente. Alivia a mente do caos intransigente. Circulo facilmente, sem formigueiro de gente. Muitos dormindo e outros se divertindo contente. Pichadores no risco, sem altura pros abiscos. Na bagunça mocada, rolando vinhos e discos. Os bares lotados, todo mundo alcoolizado. Se beber não dirija, quando lembra já tá quebrado. A lua ilumina, o sol sai, estrela brilha. Dentro da neblina eu sou um farol de milha. Acende toda a trilha, longe da artilharia. É um assalto, não reage, então passa a joia, tia. Na madruga ira, sensações de rebeldia. Tirando do lixo o seu pão de cada dia. Enquanto isso é só love nos motéis. Os solteiros, casados, chifrados, os tarados, infiéis.